Quer acompanhar as novidades e concorrer a prêmios? Então segue agora o Elton no Instagram, @EltonLucasOficial. Os maiores artistas passam por aqui no Domingão Musical. DDD 889 93166333, repetindo, DDD 889 93166333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Bora sim, bora, bora ouvir o povo do Brasil, cuide, Laquito. Olá Elton, sou o Luciano, estamos aqui acompanhando você em Jundiaí, eu, Luciano, a minha esposa Dinda, quero que você mande um abraço e um bom domingo para toda a família do Paulinho. Entendi aqui, Luciano, você tá ouvindo a gente em São Paulo. Que é da família da minha sogra, rapaz, bom demais, ó. Bom demais ter a família acompanhando a gente, né? Parabenizando já hoje, rapaz, tanto de mensagem que eu tenho recebido desde meia-noite, viu? Não é brincadeira não, viu? E olha que eu tive nem tempo de postar uma foto ainda, Lequito, pra tu ver, né? Tive nem tempo de postar nada ainda, rapaz. Loucura demais, né? Tá todo mundo acompanhando a gente lá em São Paulo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Bora sim, bora, meu filho. Bora ouvir o povo. DDD 88993166333. A baica, Lequito. Eu vou ficar tudo bem com você. Aqui é a Irene Nova Cruz. Oi, Irenezinha. Eu sou a Rádio Nova Cruz. Eu quero uma música de Fernando Mendes, Desconhecida. Eu ofereço pra você, e família, pra Lequito e família. Sim. E pra todos os ouvintes, escutar o Domingão Musical. Eu sou ouvinte fiel, eu não perco por nada, viu? Eu deixo de comer pra me escutar o Domingão Musical. Oxê! Deus te abençoe, meu padrinho. Um abraço, felicidade. Madinho, já lhe disse dessa socorrência ainda. Se eu socorrência ainda aceito, não. Rapaz, tu já pensou, meu? Deixa de comer pra ouvir o programa. Minha madinha é com os ouvidos, não é com a boca, não. Deixa dessa conversa. Aí depois minha madinha dá uma piloura. Aí não dá certo, não. Rapaz, Irenezinha, não. Ai, tinha que ser a Irenezinha mesmo. Uma presepada dessa. Deus me livre. Nova Cruz, no meio grande do norte. A nossa Rádio Agreste também tá sempre com o Domingão. Um abraço. Alô, meu grande amigo Elton Lucas, tá tudo bem com o senhor? Tudo bem, pai. Aqui para o Gustavo Cardoso, aqui do povoado lá, Girão, de Cocal, Piauí. Eita, e hoje eu estou por aqui sintonizado do seu maravilhoso programa Domingão Musical, na maior audiência aí de todas as rádios aí em todo o Brasil, tá sim, bom? Sim, tá. Levando bom. Com o melhor da alegria, aí da música. Eita. E já atendendo por aqui também os nossos ouvintes aí que já amo de verdade, bem no fundo do nosso coração, tá bom? Tá bom. Aí eu vou oferecer todas as músicas aí do programa, para o Gustavo Cardoso, para você mesmo, que é ótimo locutor, para minha mãe Francisca, meu pai Antônio Cleiton, para minha mãe Isabelle e de todos os meus parentes por aqui da localidade lá, geral, curtindo essa maravilhosa programação do Domingão Musical, beleza? Beleza, então, pai. Um excelente abraço pro senhor Elton Lucas, tamo junto e misturado, que Deus abençoe grandemente. Valeu, padinho, olha aí, rapaz, milagre. Eu pensei que hoje ia ser uns 5 minutos de novo. Lajeirão, Cocal, Piauí também tá sempre com o Domingão. Lequito já ficou aqui, ó, só com o dedinho já esperando já. Pra acelerar o áudio, Lequita, pai. Lequita, pai, dentro dessas suas presepadas, Lequita. Marinho, tu é doido. Fubinho. Bote mais um, vai. Cuide. Oi, Elton Lucas. Opa. Sou Maria Cosma aqui do bairro de São Francisco, Afogados da Engazeira. Pernambuco. Quero que rode uma música, qualquer uma do seu programa, para oferecer à minha colega Lourdes Veras e a você que faz um ótimo programa engraçado. Olha aí. Ouça o programa por FM de Afogados. Tchau, fica com Deus. Valeu, Madinha, fica com Deus. Um abraço, obrigado pelo carinho. Nossa Afogados FM também tá sempre com o Domingão. Um abraço. Eu escuto a rádio através da 104.9, Rádio Cultura de Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Rádio Cultura, também tá sempre com o Domingão. Um abraço. Alô, alô, Elton Lucas. Eu escuto o Domingão Musical pela Cruzeiro FM 104,9, aqui em Calda de Jorro, Tucano, Bahia. Um alô aí pra você, molequinho, e toda a sua bancada. Valeu, Padinho, um abraço. Pensa no cara pra gostar de mandar abraço pra bancada. O bom é que ele não se importa não, Lequito. Foi a madeira da bancada, ele quer mandar abraço. A do programa MDF, Padinho, a bancada aqui, viu? Um abraço, obrigado pelo carinho. Bora se embora, bora com mais música. Agora, bebê. Programa Domingão Musical. Apresentação, Elton Lucas Sampaio, o locutor da galera. E a gente vai seguindo nesse nosso Domingão Musical especial de 6 anos. Também aniversário desse Cabo Ré aqui. Ah, tá velho, tu é doido. Domingão Musical. DDD 88 993 166333. Você vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo junto com a gente, né não, Lequinho? Vamos lá. Bora sim, bora. Muito bem, palmas pra ele. É verdade, é verdade. É o fresco. Né? Programa Domingão Musical.